Balada rosa se despetalando. A rosa se despetalando, em fragrância feliz e em silêncio maior. O sopro da andorinha nas costas do homem, e o homem olhando o tempo como quem olha abraçadas de facas. Punhais, canhões. O sangue a porejar-lhe a vista, a visão tétrica da luta, enchendo as cavernas da alma, ensopando o espírito, enrijecendo o músculo. A fera dentro. A vontade insopitável de escancará-la ao dia, e a rosa se despetalando, em atitude harmoniosa, em gestos de cadência alentadora e franca. O tempo passando, a rosa se despetalando. O sonho vão e horroroso na cabeça do mundo. A rosa criança, pássaro, árvore, fruto e muita coisa mais. Singela e doce, mansa e pacífica, por que modificar o ritmo da rosa e de tudo mais que se assemelha à rosa?